esse país curtiço. Os velhos falam mal, quero ouvir isso. Eles não entendem nada, sou estiço. Amo e tô vivo, amigo. É, meu ego precisa disso, amigo. Sou real nas palavras de Darcy Ribeiro. New people, povo brasileiro. Teimoso, quase uma rocha. Como Glauber, acendo a tocha. Minhas convicções criativistas não me permitem rotulações. Sou movido por paixões. Meu trabalho não fode. Minha vida, transações, viagens, processos. Multas por estacionar no lugar certo. Não me deixe, não me oprime. Não me limite, ser apenas eu. Matamos por bem materiais e ainda esperamos por Deus. Apaixonado pela vida ou desesperado, a priori um guerrilheiro, um cidadão pacato. Calmo, estudo, isso vem antes da escola. Foi pioneiro na favela, é vital como agora. É bússola, provocador de opiniões. Quando tu foi buscar o milho, volta já voltava com o xerém e arroz. Tímido, mas corajoso. Grosso, mas morre de amor. É um bárbaro que se emociona com a flor. Bobem quer cantar, mas não quer ser cantor. Sabe bem o que faz no mundo. Além de pagar contas com a sua cota. Pai, mãe, vida adulta, prisão, vida injusta. Vida e volta, volta e vem. Ele vai seguindo como ninguém. Apesar do tempo ainda se mantém. E se volta é cai, volta é cai bem. Estou em toda na política, na administração.